Seu número 224 é o controle, meu cordial. Desça para 5.000, ajuste 1014, direto do ano. Descendo 5.000, ajuste 1024, voando direto do ano. Oceania 224. Ajuste 1014. Ajuste 1014, graças, senhor. Rio 5972, está autorizado a ação ILS. Autorizado ILS para 10, Rio 5972. Tan 3662, está passando Boipeba, altitude 14.000, descendo, sem restrições, para 2.000. Estabilizando aí, aliás, 4235. Gente, segue o trem, chame a torre, 11895, azul 4235. Torre 118, desse modo, 4235. Torre Salvador, azul 4235, 2 milhas de Simbra. Reporta avistando, está molhado. Reportando avistando, azul 4235. É, chove no momento no campo? Negativo. Estou 600 pés, azul 4235. Movimento 1 no 0 grau, 069, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 0, azul 4235. Go 1888, now you are passing Alagoinhas, clear down to 4000, no restriction, over. Central 4000, all restricted, go 1888. Yes, you are number 5, for landing speed should be 250 knots, over. Yes sir, we are pulling the speed back 250 knots, go 1888. Yes sir. Saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, transponder 5404, Xanier 6310. Colocar 10, transponder 4, 0, 4, 2, 4. Puxa, 3, 0, protegimento correto, portão 2, chame pronto para o pushback, acionamento. Azul 4235, solos 42, direita solo 201. Livre aliás. 72 livre aliás, interceptando o localizador. E o 5972 na final, checa o trem, chame a torre. 11895, câmbio. 895, Rio 235, boa noite, foi autorizado Alfa, chama ingresso no Taxway Juliette. Correção, azul 435, autorizado Alfa e Juliette, portão 09. Revisão 5972. Senhor 6224, livre aliança. Livre aliança, 6224. Go 1888, speed should be now 220 knots for traffic. Coordination. On the speed back 220 knots, go 1888. baseado, senhor, portão 9. Então, 3662 na final, chega o trem, torre 1, número 895. 1895, 3662. Obrigado, bom trabalho. 0 graus, 07 nó, autorizado, pouso, pistão 0. Salvador, boa noite, está 3662, passando em terra. 3662, boa noite, não chove sobre o campo. Porém, preciso uma olhada, a última aeronave estou a 400 pés, por volta de 400 pés. É porta visual. Passaremos visual, Santa 3662. Isso, com 9725, direita, solo, 291. 219, estou com 380 pés, tá? For sequency, right heading 235, descending unto 2,000 feet. Your limit is the localizer, go 1888. Heading 235, descending to 2,000 feet, limit the localizer, go 1888. Hotel Pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, 5962. Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Localizador 6224. Senhor 6224, localizador e aproximação, cheque trem, torre 1, 1895. 1895, graças. Go 1888 to the localizer, left heading 140, report established. Left 140 to the localizer, call established, go 1888. Sola 50, direita, solo 2.1. 2, Salvador, muito boa noite. Eu chamo 6224, final de 4 milhas. 6224, boa noite. Continua a aproximação, é a porta visual, pista molhada, a última aeronave está com volta de 400 metros. 410? 400. Partiu, prosseguindo a aproximação, é a porta visual, 6224. Vem a 62, escuta. Alô, tá 3662, boa noite. Boa noite, Tan 3662, como recebe o solo Salvador? Agora sim, estava na frequência errada aqui, senhor. Opa, sem problema. 3662, táxi Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, obrigado. 1885 miles left of the altar, completing approach, check landing gear and can taxi the control tower, frequency 118.954. Okay, thanks, so we are over the tower 118.95, go 1888, good night. Salvador Tower, good evening, go 1888 on the final approach, runway 10, 2 miles to outer marker. 1888, continue approach, report runway inside, runway wet. Okay, from a colleague runway inside, just confirm, say, is it the rain at the runway? Can you confirm, Salvador Tower, is it raining at the runway? Negative. Okay, thank you. Xenai Medusa 24, solo 53, direita solo 2191. Direita solo 2191, informa que abertou com 100 pés. 100 pés? Acima da CA. 360. Ok. JJH, light rain on the middle runway. Okay, copy that, go 1888. Solo Salvador, Xenai 6224, Librosa, escuta. No Xenai 6224, taxia via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, prossegue 6224. Have you inside clear to land runway 10? Para Recife, eu tenho 350 já aprovado, o senhor está pronto, copy? Mas o 4980 autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot via Aprozolo 17, nível de voo 350. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5437 azul 4980. Protegimento correto azul 4980. Chame pronto para o puxacionamento no portão 1 no centro. Alô, Salvador. No portão 4, em coordenação com a equipe de solo 6303, após o ingresso do Airbus da companhia no portão 3, à sua direita, o senhor tem livre pushback acionamento no portão 4, chame pronto para o táxi, o chame 6303. Boa noite, Gol no 888, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette aguardando ingresso no 888, seu portão está sendo liberado no momento. Alfa antes da Juliette, manteremos, boa noite, 888. Boa noite, informação em curso Alfa Guarulhos, eu tenho 340 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Azul 5001, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Aprozolo 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Pista em uso 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5451, azul 5001. No cotejamento correto, azul 5001, no portão 09, chame pronto para o pushback acionamento. Eu confirmo, me chamou o TAN 3305 com a informação Alfa para Recife 330. Afirmativo, tem Alfa, confere, senhor. Pronto para cópia? Pronto. TAN 3305 autorizado para Sierra Brava Romeo Foxtrot via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 330. Pista em usando zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120.8. Transponder 5447, TAN 3305. Afirmativo, autoridade de Recife, via 330, volta conforme o plano. Nosso plano aqui, aeroporto do Sul. Decola da 10, primeira curva esquerda, na Puca, Alfa, o Caju, controle 208, 5447, protegimento correto da 3305, portão 5. Chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Câmara Agudo, pronto, 3305. Vamos, galera, 6310, portão 2. 6310, portão 02, é o número 2. Aguarde aproximadamente 3 minutos, senhor. Ajuste no 6313, táxi aprovado direito até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 014, ponto de espera quando pronto, chame torre 198 decimal 9563 no 3, tenha um bom voo. Voo 1388, observando o Airbus 320 da Avianca iniciando táxi agora à sua direita, ingressa na Juliette para o portão 04, quando com a segurança, senhor. Muito bem, o número 2 nesse setor, o 4980, aguarde aproximadamente 7 minutos. Número 310, coordenação com o equipe solo. Após o ingresso do 37 da Gol no portão 4, se tem livre, puxa o acionamento no 2, chame pronto para o táxi 6310. 310, solo, após o ingresso do portão 4, está posicionado no portão 5. Gol no 4, senhor. Gol no 4. 6313, Gol, autorizado lenda e colapso no 022, 00 graus, 039. Boa noite, 1970 ao controle, boa noite. Ajuste agora no 094, desça para 4 mil pés, voe direto Duna para aproximação ILS. Desce para 4 mil, voando direto Duna, voo 9-0. Para confirmar minha 30, a nave aplicação 4 é da Gol e não da Zuna, certo? Achamos, senhor. Agora já tem livre, puxa o no 2. 313, decolou aos 04, controle do 0, décima 1. 208, boa, até mais. Boa, hoje é 6313, 1400, Daniel. Tendo 6313 ao controle, contato radar, após 2000, voar direto Leda. Após 2000, Leda, hoje é 6313. Positivo, está em contato radar. Diga. Livre. Zero, é o controle Salvador. Ajuste no 094, desça para 5000 e vou ir direto Dona para o ILS. Direto Dona, desça para 5000, 1483 e 10, 1003 no 0, táxi aprovado direita, ponto de espera prestando 0, ajuste no 0 no 4, ponto de espera quando pronto, chame torre no 8, decimal 95, 1003 no 0, bom voo. Táxi, alto, ponto de espera no 2, decimal 9, só confirmando, senhor torre 1, 8, decimal 95, 18, 95. Foram 723 ao controle Salvador, ajuste 104, desça para 8000 na chegada bom. 1-0, 1-4, 8-2 na chegada bom, 8-2. Afirmo 1014, senhor, no 04. Gol 1970, está a 28 milhas para a Duna, desce para 2000. Entendeu? Descer para 2014, gol 1970. Azul 2774, informação em curso Alfa, prossiga. Temos 180 Porto Seguro, prepare a subida Coral e aguarde o minuto cópia de 774. Azul 2774, pronto para cópia? Azul 2774, autorizado para Sierra Bravo, Papa Sierra, via Golf 677 até Raíra, após direto, nível de voo 180. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída Coral, controle 120, decimal 8, aciona 5455, azul 2774. Atajamento correto, azul 2774. Pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento. Oceano 6313. Chame Recife, 13325, câmbio. 13325, hoje, amanhã, 3, até mais, bom trabalho. Boa. Gol 19-70, 14 milhas para Duna, está autorizado a aproximação ILS, câmbio. Autorizado ILS, gol 19-70. CIO 0337, por gentileza, confirme somente o PB. 070, copiado. Azul 4980, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pistão no zero. Ajuste no zero no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 4980, tem um bom voo. 2 mil pés, gol no 1-0. Patrulho, gol no 726. Prossiga. A solicitação de viu à direita na proa 230, aproximadamente 15 milhas, estão por uma frente. Positivo livre, desça para 4 mil pés, gol 1-7-2-3. Descendo para 4 mil, gol 1-7-2-3. Limpo 08 é o controle, meu cordial, desça para 5 mil pés com ajuste 10, 14, voe direto Duna para aproximação ILS, Olimpo 08. Uno 170, 15 milhas para Duna, autorizado, aproximação, ILE. Este foi neutralizado, gol no 170. E o gol no 723, informa que estamos reaprovando a Pro de Belo. De Belo. Tiete 1723, Rui Duna, em descida para 4000, é o número 3 para a Pouso. Duna até 4000, gol no 723. Gol 1970 na final, cheque o trem, chame a torre, 11895, gol 1970. Vai chamar 1895, obrigado. Pois 1490, só para informação, a aeronave está colando mesmo destino, alto nível, ser autorizado a alinhar apenas após a aeronave que já se encontra na final. 2020, boa noite, 723. Controle 120, qual 8, 8863, 0, 4. Torre 1970, boa noite. 1970, boa noite, continua a aproximação, reporta avistando, no momento chove na segunda metade da pista. Paciente, vai reportar avistando, gol 1970. Você podia classificar a intensidade da chuva? Chuva leve, apenas na segunda metade da pista. Ok, muito obrigado. Controle Salvador, boa noite. Chaneia 6310, vai passar 1500 pés na Pucajama. Luciano 6310, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Siga o perfil então, entende que por enquanto negativo autorizado, aguardando o caso direto do Aracaju, 63, no 63. 1-0, vamos encurtar a trajetória. Obrigado, na sua escuta, 3-1-0. Direto Romeu Fox, 0-1-8. Direto Romeu Fox, 0-1-8. Gostaria a minha, 3-1-0, grato. Gol 1-7-2-3. Sexta para 2000. 2000, 725, boa noite. Prevista para São Paulo Guarulhos é a Dael, transição Motiva, senhor. Dael Motiva, obrigado. Quando o 3305 para o Push, aprovado, portão 5. Portão 5 aprovado, Push, pega acionamento, senhor, chame táxi. Chamará, autorizado. Gol 1723, complete redução para velocidade de aproximação, efetue cheque pré-pouso e LS autorizado. Tráfego à frente, o número 2 está 7 milhas afastado, velocidade inferior a sul. Autorizado para Serra Brava Alfa Romeo via Golf 677, nível de voo 190. Pista em 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle, correção. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, saída Conde. Saída Conde, controle 120, decimal 8. Transponder 5454, Rochinei 6224. Caju. 1-0, primeira esquerda, perfil Conde 208, ao controle, 5454 na espalda, ganha 224 a última. Correto, corrigimento, chinema 224, portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Portão 3. Salvador, boa noite, 1-9-7-0, liderança. Boa noite, 1970, taxi Alfa. Chame para ingresso, taxi Juliette. Alfa, 77, Alfa. Gente, bom nome, terceiro, aguardando pista livre. O azul 4980, vento 180 graus, 02 mais. Autorizado, é colapso no zero. Limpo 08 está agora a 26 milhas para a Duana Desta, para 2000, autorizado a aproximação em LS. Controle, Oceania 63, o zero vai precisar um pequeno desvio à direita para o 080, aproximadamente 30 milhas nessa forma. Sete. Controle, boa noite, está 3178. Está com a informação alfa, nesse momento cruzando o sinal de descida a 1.0 à direita. São 3178, desça para 5 mil pés, ajuste 1.0, 1.4, quando tiver condições, Rui Duna para o ILS. Positivo. O ILS estabilizado, gol no 723. Sete, chega o trem em torre 11895, gol 723. 895, boa noite. Azul 4980 é o controle, meu cordial, está em contato. Radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo com o programa autorizado, Azul 4980. Torre Salvador, boa noite, ao gol 1723 no ILS estabilizado. 723, vista molhada, repórter de Zouca. Portar ela. 1109, copiado. 3305, táxi aprovado, parte principal em Índia, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 3305, tem um bom voo. Ok, então autorizado, táxi, bate o Índia, ponto de espera vai chamar 2914. Muito obrigado pelo trabalho. Gol 1-7-2-3. Gol 7-2-3, ciente, continua com a situação, de forma arete da linha. 2-3. Gol 1-9-7-0. Só um minuto. 3. Página Bantatan ingressa na Juliette para o portão 07, gol 1-9-7-0. Ingressa na Juliette, vamos passar de novo para o Morte 7. Salvador, gol 1-1-7-0, livrou. Gol 1-1-7-0, boa noite, autorizado Alfa. Chame para ingresso, taxa Juliette, 1-1-7-0. Alfa, chame para ingresso na Juliette, gol 1-1-7-0. Também Recife, 1-2-5-45. Do Rio 5972, com informação alfa, autorização Galeão. 5972, boa noite, informação em curso é Bravo, senhor. Galeão, eu tenho 340 já aprovado. Pronto para Coca? Sim, aqui, pronto para Coca. 5972, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, via Previsque 50, até Vitor Tango Romeu, após direto Charlie Papa Oscar, após direto Alfa Delta Alfa, após direto nível de voo 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da El, transição IDEV, controle 120.8, transponder 5453 e o 5972. Autorizado 340 para Galeão, inicialmente na WISP 50 até Vitória, após Charlie Papa Oscar, aldeia e direto. Pista 10 com a primeira curva direita, da Elp 10, 1208 ao controle, 453 o transponder, Rio 5972. Uma reta Rio 5972, passo 3, chame pronto para o pushback acionamento. Voltei para o push, 5972. Para o teste. Quatro e quarenta, Galeão, por gentileza confirme. 1-1-1 a bordo? Obrigado. O azul 5001 no táxi aprovado via pátio Índia, até o ponto de espera da pista no zero, ajuste no 04. Ponto de espera quando pronto, chame torre em 1-2-95. 5001, tenha um bom voo. Igualmente. Juliette, voo 1-0. 1-1-7-0, observe o Embraer da Azul em direção ao ponto de espera, senhor. Tem passagem ao mesmo após ingresso Juliette para o portão 1-0. Gol 1-1-7-0. Após aeronave da Azul, segue Juliette para 1-0, gol 1-1-7-0. Olá, boa noite, vamos estar 2-3, segurou na Alfa. Boa noite, Bono 723, taxia via Alfa e Kilo. Até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio no 723. É Alfa e Kilo para o pátio 3, vai observar o sinalizador no 723. Estou 305, do lado 27, controle do 028. 208, na 3305, bora. Entry 815, the current information is Bravo. I have for Sierra Bravo Golf Romeo 340 already approved. Are you ready to copy? Yes, ready to copy. 3815 clear to Sierra Bravo Golf Romeo via Upper Zulu 10 until Tango Bravo Echo. Flight level 340. After the Coffin Way 10, right turn on dial departure and mock the transition. Frequency of the departure 120.8. Squawk 5421. That 3815 back. 240 is our flight level. Dial, Modva, upper takeoff thrust, right, short, upper Zulu 10 until Tango Bravo Echo. Control will be 208 and squawk 4521. 815, your flight level approved is flight level 340. 12340. 340, your departure is dial departure and Matva transition. Mike Oscar Tango Victor Alpha transition. Squawk 5421. Then 3815. Okay, so 340 dial Matva and 5421. Then 3815 is dial departure and Matva transition. Dial departure, Matva transition. Your deck is correct, entry 815, gate 6, call me ready for push and start. I will, thank Salvador, muito boa noite, Olimpo 04. 8, Adnado IML, 56 da manhã. 08, boa noite. Continua a aproximação, a porta visual campo está molhada e chuva sobre a segunda metade. Parece sobre a segunda metade. Na aproximação, a porta da conta visual campo está cobrindo por baixa travada, 08. Às 5:01, boa noite, Monte Ponte, Paraguai. Corrido 5972. Prossiga, senhor. Se vocês acionaram a verificar se existe uma mudança no plano do 5972 pela aerovia Upper November 857? Upper November 857, eu vou checar, senhor. Ok, obrigado. Olímpico 08, visual para pista, visual com pista. Gente, Olímpico 08, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 50 graus, 04 minutos. Autorizado pouso, pista no 0, Olímpico 08. Ground 3815 request startup pushback and startup. We are in the VH number 6. 86 are clear for push and start, call me ready for taxi, then 3815. Rafael, protect, we have to make a ground. 001, autorizado, Alemanha, depois de 0.